Aí ficou o Champagne Supernova, há muito tempo que já não vi isto. Oasis na órbita do Planeta Rock. A seguir temos por cá os Rolling Stones ao vivo. Planeta Rock. Os Rolling Stones ao vivo no Planeta Rock, I Can't Get No Satisfaction. Esta é uma das três canções cedidas para o jogo Guitar Hero nas aplicações móveis iPod e iPhone da Apple. As outras duas canções são Gimme Shelter e Honky Tonk Women. Mudando de assunto, falando agora de futebol, não concretamente de futebol, mas pronto, mas algo que envolve a seleção dos Estados Unidos, que já foi, entretanto, afastada do Mundial 2010. Aí está a música que os Weezer criaram no apoio à seleção dos Estados Unidos, chama-se Represent. Yeah. E desta vez foi mesmo luz. Os Estados Unidos estão afastados do Mundial de Futebol da África do Sul. No entanto, aí ficou a canção de apoio por parte dos Weezer Represent. Entretanto, quem vai trabalhar com os Weezer é Ryan Adams. Já foi convidado para gravar uma das novas canções do novo disco dos Weezer, a editar brevemente. Ficamos então à espera de conhecer esta colaboração de Ryan Adams com os Weezer. Enquanto isso não acontece, aproveitamos para ouvir New York, New York, no Planeta Rock. We'll shuffle through the city on a 4th of July at a firecracker waiting to blow, breaking like a rival who was making his way to the cities of Mexico. Living in a apartment out on Avenue A, at a tall on a corner of town. Had myself a lover who was finer than gold, but I've been broken, I've been busted up since. Love don't play any games with me anymore like she did before. Bet she has been right out there through the door. Hell, I still love you, New York. Found myself a picture that would fit in the folds of my wallet, and it stayed pretty good. Still amazed that I didn't lose that on a loop of the place when I was drunk and I was thinking of you. Every day the children, they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. Used to take the subway on the house in the third. I would wait for you and not try to hide. Love won't play any games with you anymore if you don't want to. The world won't wait, watch you shake. But honey, I don't blame you. Blistering cold in the church on the Upper West Side. Babe, I stood there singing, I was holding your arm. You were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep it over hello. Farewell to the city and the love of my life, as we left before we had to go. Love won't play any games with you anymore, you don't want them to. Sleeping sheep, so thing out the door. I'll always be thinking of you. I'll always love you, though, New York. I'll always love you, though, New York. I'll always love you, though, New York. I'll always love you, though, New York. New York, New York. New York, New York, Ryan Adams, ele que vai participar no novo disco dos Weezer, a editar brevemente. A seguir vamos ter Blink-182. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, todas as sextas-feiras, à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set. Todas as sextas-feiras, à meia-noite, só aqui na tua Antena Web. Não perca, à sexta-feira, na Rádio Antena Web, a minissérie policial Central de Polícia. Uma série radiofónica no Brasil, gravada nos anos 80, que teve a duração curta, mas com muito sucesso. Não perca esta minissérie de 5 episódios, Central de Polícia, às sextas-feiras, em tempo de teatro, às 22 horas, na Rádio Antena Web. A melhor música de dança também já está ao alcance de um clique. Hits Megamix é o seu programa de produção própria da Antena Web, que vai para o ar às sextas-feiras e sábados à noite. Não perca o melhor da música de dança dos últimos 40 anos. Hits Megamix. às sextas e sábados, entre as 22h30 e as 24h, só aqui na sua Antena Web. Na Antena Web proporcionamos verdadeiras noites elétricas. Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia. Às quintas, sextas e sábados, entre as 2 e as 4 da manhã, Electric Nights, na Antena Web. Planeta Rock. Small Things na órbita do Planeta Rock. O novo disco dos Blink-182 está a caminho, começa a ser gravado no próximo mês de agosto. Entretanto, para setembro está prevista a edição do novo álbum dos Maroon 5, intitulado Hands All Over. Enquanto não chega o novo disco dos Maroon 5, temos por cá Harder to Breathe, para recordar no álbum Songs About Jane. How dare you say that my behavior is unacceptable, so condescending, unnecessary, critical. Tendency of getting very physical, so watch your step, cause if I do, you'll need a miracle. You dream me dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Now fit to fucking tread the ground that I am walking on. The panic is cold outside, I got I'm Five na órbita do Planeta Rock. O novo disco está a caminho, é editado no próximo mês de setembro. Entretanto, é já em agosto que os U2 voltam à estrada para a digressão dos 360 graus, após uma recuperação fantástica de Bono. Pelo menos as coisas até estão a correr bem, segundo o Paul McInnes, o manager dos U2. Esperemos então os U2 na Europa já a partir do próximo mês de agosto. Aqui estão eles com Until the End of the World, para recordar agora no Planeta Rock. Bride and groom, waiting for U2 na órbita do Planeta Rock a partir de já no próximo mês de agosto, que Bono Vox e companhia voltam à estrada para a digressão europeia dos 360 graus, que passará por Portugal a 2 e 3 de outubro. É também no próximo mês de outubro que surge o novo disco dos Bush, é verdade, estão de regresso Gavin Rossdale e companhia com o novo álbum Everything Always Now, é o título escolhido para este novo disco de regresso dos Bush, tantos anos depois. O primeiro single já está aqui para ouvir agora no Planeta Rock, chama-se Afterlife. Afterlife é o primeiro single dos Bush para o novo disco a editar no próximo mês de outubro. Chama-se Everything Always Now. Marca o regresso de Gavin Rossdale e companhia ao ativo. Planeta Rock. Final da emissão de hoje, na próxima semana há mais clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar. Ao longo de toda a semana passem pelo Facebook Planeta Rock by Miguel Freitas. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. Just be

Yes, you know.